Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 13 de abril, quarta-feira do ano de 2011. O programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que tenha tido um ótimo dia de quarta-feira e que esteja a ter um final de dia de quarta-feira na companhia da Rádio Antena Web. Estamos praticamente às portas de mais um fim de semana, que espero que seja excelente para si e, claro, está na companhia da Rádio Antena Web. Amigo ouvinte, vamos começar então musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Sónia Geraldes, A Voz da Razão; Susana, Tu Mataste o Nosso Amor; e Miguel André, Sempre Te Amei. Fique bem, fique na nossa companhia, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30, aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, uma boa tarde para si, na nossa companhia. Volta para trás, não me deixes assim, por uma aventura. Um dia vais sentir falta de mim, e é uma loucura deixares aquela que sempre te amou a vida inteira. Paixão sem amor e passageira. Volta para trás, escuta a voz da razão e dos sentimentos. Sei bem demais que tudo é ilusão e vai-se com o vento. Thank you. mataste o nosso amor. Acabaste os meus sentidos. Este coração que foi um dia de nós dois, também morreu ao ser traído. Tu mataste o meu olhar e o corpo que te amava. Se hoje pensas em voltar, nada mais vais encontrar a não ser estas palavras. E agora como posso ter amor por ti, se nem tenho amor por mim? Tenho apenas esta dor, a dor de quem já não consegue perdoar, nem tem forças para te amar. Mas tu mataste o nosso o nosso amor. E a cor do meu sorriso, o meu fundo azul ficou negro como eu estou, depois de eu te ter perdido. E agora como posso ter amor por ti, se nem tenho amor por mim? Tenho apenas esta dor, é porque quem já não consegue perdoar, nem tem forças para te amar. Mas tu mataste o nosso amor. Thank you. que eu errei, mas também perdoei. E agora tudo acabou. Os meus olhos choram. Votos renovados e uma ótima tarde para si, mais uma vez na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. O programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia semanalmente, às terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antena Web. Espero, amigo ouvinte, seja um programa do seu agrado, com música boa, calma, para relaxar, para descontrair, e com receitas boas para você experimentar. Amigo ouvinte, vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas, Paulo Gonzo, Asa do Vento, e Rui Veloso, Cavaleiro Andante. Fique bem, fique na nossa companhia. Soma de tudo, claridade, o sol e o tudo no escuro. O outro lado das coisas que não entendo, o pecado do que nunca me arrependo. Vaga em meiga e crua, água como amor. Meiga e crua, por favor. Oh, filha da noite, vem-me buscar. Asa do vento, faz-me voar para lá do tempo. Filha da noite, vem-me buscar. Asa do vento, faz-me voar para lá. Faz-me voar para lá do tempo. Porque sou o cavaleiro andante que morre aventuras. Podes vir chorar no meu peito as mágoas e as desventuras. Sempre que o vento te ralhe e a chuva de maio te molhe, arco encalhe e a vida passe e não te olhe. Porque sou o cavaleiro andante que o teu velho chorar no meu peito, pois sabes sempre onde estou. Sempre que a rádio diga que a América chame nomes na rua, porque sou o que chega e conta mentiras que te fazem feliz, e tu vibras com histórias. Chorar no meu peito, longe de tudo o que é mau, que eu vou estar sempre ao teu lado, no meu cavalo de pau. Thank you. Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 13 de abril, quarta-feira do ano de 2011. Vamos passar agora à nossa receita, que é uma receita boa, bastante simples, bastante prática, mas maravilhosa, que é amoras com chantilly. Amigo ouvinte, compra amoras agora em qualquer lado, em qualquer superfície, compra as amoras, lava-as bem lavadas, coloca-as dentro de um recipiente e coloca chantilly por cima e leva ao frigorífico durante 1 hora e meia a 2 horas. Como vê, é bastante simples, bastante prática, mas digo-lhe que é uma receita maravilhosa, mesmo muito boa. Agora, para este tempo que está bastante quente, eu assim uma sobremesa fresquinha, é realmente, cai mesmo muito bem. E assim chegamos ao final de mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões do programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia terças e quartas-feiras, no horário das 19 às 19h30, aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si, um ótimo fim de semana e até lá.